Na noite escura, o clamor a soar. Vigiai, irmãos, é hora de acordar. As lâmpadas brilham, azeite a levar. Prudentes se levantam, prontos a entrar. Ó Senhor, te aguardamos com corações cheios, te buscamos, prontos para entrar na festa, na alegria do teu amor. Nós nos resta. Os talentos dados, é tempo de agir. Investir no teu reino, não podemos omitir. Servos fiéis, a obra a realizar. Na luz da tua presença, vamos prosperar. Você tem de dois bebês.